talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central. Apresentação, Edgar de Souza. Central da Biografia. Opa, sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas do rádio. Quanta alegria! Eu sou Edgar de Souza e nós estamos iniciando mais um Central da Biografia. Benza Deus, como você subiu na vida. Que legal falar com você, tá bom? Um grande abraço, tá muito legal falar pra você. E hoje a gente destaca o Central da Biografia com a dupla João Mineiro e Marciano. Aliás, João Mineiro, que já mora junto com Deus, tá bom? Já se foi, mas deixou aí um legado de muita música boa. João Mineiro e Marciano, no Central da Biografia de hoje. Você vive bem, é o que demonstra a cada instante. Espero que você esteja bem melhor que antes. Se isso for verdade, alguém fez mais do que fiz. Reconheço, estou contente, pois quem amo loucamente subiu tanto e é feliz. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Benza Deus, como você mudou a imagem. Agora está bem diferente da pessoa que eu só pude dar amor. Mesmo assim tem meu respeito e não lhe nego o direito de tentar como tento. Mas eu juro que torci pra que tudo desse errado. Até deixei a porta aberta, você nunca retornou. Só agora encontramos, me perdoe, seja feliz. Você provou que estava certa. Você vive bem, é o que demonstra cada instante. Espero que você esteja bem melhor que antes. Se isso for verdade, alguém fez mais do que fiz. Reconheço, estou contente, pois quem amo loucamente subiu tanto. Apresentação, Edgar de Souza. Bem, meus amigos, João Mineiro e Marciano é uma dupla de músicos brasileiros no estilo sertanejo. E eles fizeram sucesso nos anos 80. Eles tiveram inclusive um programa de TV. Mas, infelizmente, eles se separaram no ano de 1993. Mas a história da dupla João Mineiro e Marciano teve início após João Mineiro desfazer uma parceria humorística que já durava 8 anos, tendo a sorte de encontrar José Marciano, que planejava formar uma dupla sertaneja voltada para a música sertaneja. Bem, aí surgiu a dupla João Mineiro e Marciano. Mas, meus amigos, com tanta música boa desses dois, não é? Então vamos com música. Seu amor ainda é tudo. Ainda ontem chorei de saudade. Crises de amor. Central da Biografia hoje é com João Mineiro e Marciano. Central da Biografia. Muito prazer em revê-la, você está bonita. Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e disco seu telefone. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo.

carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? É isso aí, paixão. Viajo porque preciso, voltei porque te amo. Deixa cair. Central da Biografia. Existe um caminho pra nós dois. Não adianta nem tentar variações. Já bebeu da mesma água que bebi, batizou com seu amor meu coração. Não adianta lamentar o que passou. É por isso que eu peço, não se vá. Fui parceiro nos momentos mais felizes. Se agora o nosso amor está em crise, fique aqui, pois haveremos de enfrentar. São as crises de amor, nem por isso te amo menos. Nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha estrada. Mesmo que haja crises de amor, nunca vou me separar de você. Conhecemos mil segredos um do outro. Muitas vezes nós amamos confiando. Conheci você no auge do amor, e você me conheceu no mesmo instante. Já é tarde pra jogarmos tudo fora, tanto tempo alimentando as ilusões. Você sabe as reações dos meus sentidos, e eu já sei como você tem reagido. Tudo isso favorece as emoções. São as crises de amor, nem por isso te amo menos. Nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Muito boas músicas de João Mineiro e Marciano no Central da Biografia de hoje. Mas, meus amigos, eu gostaria de coração de agradecer a todas aquelas pessoas que procuram aí a gente no Facebook, mandam recados, mandam aquela força muito especial pra gente. Muito obrigado, viu? Eles procuram ali pelo Edgar de Souza, locutor, e encontram a gente. Muito obrigado de coração aí pelo incentivo e também por acompanhar os nossos trabalhos. Mas, gente, o primeiro álbum da dupla recém-formada foi em 1973, o qual obteve sucesso com a música Filho de Jesus e Chuvisco da Madrugada. Logo, outras músicas se tornaram sucesso, mesmo com um intervalo de 7 anos sem lançar discos, pois o segundo disco, intitulado Esta Noite como Lembrança, saiu apenas no ano de 1980 e, claro, teve muito sucesso. No Central da Biografia, João Mineiro e Marciano canta e encanta Amor e Amizade, Esta Noite como Lembrança e uma de minhas prediletas, Amantes e Amigos, no Central da Biografia, com João Mineiro e Marciano. Apresentação, Edgar de Souza. É isso aí, amigo! Amor e amizade, dia sim, dia não. Deixa cair. Sou sua vida, você.

Apresentação, Edgar de Souza. De volta à Central da Biografia, meus amigos e minhas amigas do rádio. Eu gostaria de agradecer a todos os diretores de emissoras, aos locutores. Muito obrigado por fazerem o download aí dos nossos programas. Muito obrigado, de coração, é uma honra poder falar com você, tá bom? Obrigado a todos que nos acompanham pelo Facebook também, mandando aquelas mensagens de carinho. Muito obrigado, viu? Mas, meus amigos, no dia 25 de março do ano de 2012, o cantor sertanejo João Mineiro morreu, infelizmente. No final da noite de sábado, no Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí, no interior do estado de São Paulo. João Mineiro tinha 76 anos e estava internado na UTI após uma cirurgia para retirada da vesícula e deixou o mundo sertanejo muito mais central. Da biografia. Eu vou e não volto, nem mesmo que eu tenha que morrer de saudade. Pare com isso, não tem cabimento, você me seguir. É chato demais, na frente de amigos, você aproximar um cara de anjo, perguntando pra mim. Você vai demorar. Sua atitude se torna tão feia pra você e pra mim. Provoca sorrisos, você dá na cara, não sabe fingir. Ontem foi engraçado, você aproximou, com ternura pediu. Me leva pra casa, você vinha de lá, todo mundo viu. Eu amo e odeio, quase ao mesmo tempo, a mesma pessoa. Amor, veja bem, como é que eu posso continuar assim? Você me faz falta, sem você comigo não dá pra viver. Porém há lugares que preciso ir, levar você. Sua atitude se torna tão feia pra você e pra mim. Provoca sorrisos, você dá na cara, não sabe fingir. Ontem foi engraçado, você aproximou, com ternura pediu. Leva pra casa, você vinha de lá, todo mundo viu. Apresentação, Edgar de Souza. Pra concluir, o Central da Biografia com João Mineiro e Marciano, vamos ouvir, no mesmo lugar, na sequência, Minha Serenata. João Mineiro e Marciano, no Central da Biografia de hoje. Central da Biografia. Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui. A vida